tava nos meus planos. Não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei, yeah. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei, yeah. Realidade virtual pra você. Amar não tava nos meus planos. Não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza.